dentes, juntando dois corações. É Ricardo e João Fernando. Acho que posso voar, as estrelas tocar. Incontrolável, o meu instinto é de querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, emoções. É puro magnetismo, juntando dois corações. Incontrolável, o meu instinto é te querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, emoções. É puro magnetismo, juntando dois corações. Oh, oh, oh. Ricardo e João Fernando, Magnetismo, João Neto e Frederico, Prima Delicinha, Hugo e Thiago, Gaguinho, também tivemos Gustavo Lima, Gabriel Valim, Diego e Ramon, com a participação do Cristiano Araújo, César Menotti e Fabiano. Essa primeira sequência foi boa demais, hein? E a segunda tá melhor ainda. Na sequência já volto com Recordação do Sertanejo, Cleiton e Camargo, Quando um Grande Amor se Faz, e também as 6 mais tocadas da semana, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo é aqui na sua rádio preferida, a rádio que tá todo mundo ligado, todo mundo conectado com a gente. Que beleza! Olha, agora você sabe, né? Toda sexta-feira eu apresento pra você aí uma música antiga, um sertanejo bem raiz mesmo, né? Aquele romantismo do sertanejo raiz. E hoje nós vamos ter a dupla Cleiton e Camargo, Quando um Grande Amor se Faz. Central do Sertanejo. Todo amor parece no começo um mar de rosas, mas é triste uma lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Procurar pela

bom, um frio de agosto, imagina. E aí, você topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um vendedor, um filme bom, um frio de agosto. E aí, você topa? Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Quem quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer, pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade, sou o seu amanhecer. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Estou contando as horas pra gente se ver. Pega eu e leva pra você, Leonardo, a primeiríssima da semana, a mais tocada aqui no Central do Sertanejo. Passou também a segunda aí, Luan Santana, Cê Topa. Tivemos também Munhoz e Mariano na terceira posição, Copo na Mão, Ricardo e João Fernando na quarta, Vitor e Léo na quinta, Taíno e Thiago na sexta posição com CDs e livros. E semana que vem tem mais Central do Sertanejo. Quero agradecer a todo mundo o carinho da audiência, o carinho da sintonia. Na segunda-feira eu tô de volta aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você toda a energia positiva do Central do Sertanejo, com muito sertanejão de qualidade. Gente, boa sexta-feira, bom fim de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijão, até semana que vem. Até segunda. Central do Sertanejo.